Tudo começa assim, com um texto escrito e lido e decorado, inúmeras vezes escrito e reescrito, inúmeras vezes lido e relido e decorado, até que as palavras que agora me saem da boca, pelo movimento inconsciente da língua, cheguem a outros ouvidos. Eu, atuando, e vocês na audiência, numa troca linear, clara, transparente e indubitável. Tudo começa assim. Tudo, pelo menos hoje. Hoje tudo começa assim. A partir daqui começa assim. Ou não? Não? Não começa pelo texto? Ao princípio foi o verbo. No princípio era... a palavra, não era? Está escrito, não está? Escrito na Bíblia, no livro sagrado, não é? Olha, pausa, pausa técnica, 5 minutos, 5 minutos! Tal como a humanidade se reergueu e começou de novo depois da última era glacial, para agora de se reerguer também, depois do inverno nuclear. Ao descobrir a escrita, começamos a contar histórias. Contos antigos, contos do dilúvio, do fim dos tempos. Grandes civilizações foram submersas, mas a humanidade reagrupou. Havia a memória de um tempo antes. Daqui a milhares de anos, alguém terá de contar a história já perdida da era nuclear. Thank you. Onde estamos? Descansa, amiga. Quem és tu? Sou tua amiga, podes confiar em mim. Já não estamos no Irão. Então? Estamos em 1484. Estamos na Ibéria, seguras. 1484? Lembras-te de alguma coisa? Não. Toma um chá. Aquece-te um pouco. O Irão? Sim, tu vivias no Irão. Eu vivia. Não te lembras de nada? Woman, why? Freedom, woman, why? Woman, freedom, why? Freedom, woman, why? Freedom, woman, why? As mulheres cantaram freedom, esses cânticos. Why? Ainda hoje cantam. Porquê? O que significa? Há 20 anos, Masha, tu foste espancada pela polícia da moral. Da moral? Sim, depois da tua morte começou a grande revolução. Hoje somos livres por tua causa, Masha. Livres? Livres? Sim, a revolução aconteceu. Primeiro no Irão, depois no Egito, na Rússia e na China, todas as mulheres se juntaram carregando cartazes com o teu nome, Masha. Ah. O meu nome? Sim, Masha, somos livres e autónomas. Mas a guerra está quase a estalar. Tenho medo de termos viajar de novo. Viajar? Depois falamos sobre isso. Toma o teu chá, Masha. E como te chamas? Joana. Joana Dark. Obrigada, Joana. As forças revolucionárias interespécies de libertação da Terra anunciam mais uma grande vitória contra o Leviatã. Destruímos 300 postos de rede 7G, conseguindo assim desativar mais de 80% dos robôs. Aconselhamos a todas que se virem um robô inativo, destruam o seu cartão SIM e o desmontem. Com as peças, poderão construir pontos de eletricidade solar para aquecer a água e fazer armas de bolso muito efetivas contra os drones. Esta foi uma mensagem da Sexta Internacional. Fecha-se. No princípio, Deus disse. Faz eletricidade. Faz magnetismo. Fecha-se. Esta é a equação da luz. Esta é a equação da luz. Antes do Big Bang. Antes do Gênesis. A teoria das cordas. Estamos dentro de uma bolha. Como moscas numa teia. Devem existir outras bolhas. Devem existir outras teias. O universo é uma teia. Magia. Este universo é uma bolha. Quando dois universos colidem, forma-se outro universo. Quando um universo divide, podem formar-se dois universos. Isso deve ser o Big Bang. Isso deve ser o Big Bang. O Big Bang é causado por Deus. Pela colisão de dois universos. Pela profissão de universos. E há outras. Dimensões. Os universos. Podíamos. Desenhamos um ponto numa folha. A distância mais curta. A distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Mas se nessa folha de papel. Dobrarmos essa folha de papel. Podemos criar um atalho. Wormhole. Só se possível. Era possível. Podíamos saltar e viajar no tempo e ficar no mesmo lugar. Deus disse. Dei-vos todas as plantas que dão semente à face da terra toda. Tudo o que tem o sopro da vida. Dei-vos todas as plantas para que as comam. No princípio, Deus queria que fôssemos vegetarianos. Mas ele disse... Ele disse que não podíamos comer de alguma destas árvores, foi? Nós podemos comer a fruta destas árvores, mas não podemos comer a maçã daquela, não. As frutas daquela ali no meio, daquela ali. Não, ou morreremos. Não vais morrer. Porque Deus sabe, quando comeres a fruta daquela árvore, teus olhos abrir-se-ão e tu sabrás o bem do mal. Serás como os deuses. Verdadeiramente boa esta maçã. Maravilhosa. Onde estás tu? Ouvi-te e estava com medo, porque estou nu. E quem te disse que estás nu? Ela, foi ela que me deu a fruta e eu comi. E o que é isto que fizeste? A serpente, foi ela. Enganou-me e eu comi. Vês? Vês? Eles tornaram-se como nós. Conhecem o bem do mal. E agora também podem esticar o braço e colher da árvore da vida e comer e viver para sempre. Pensa no que vais fazer durante a próxima hora. Vais ficar a ouvir pacientemente à medida que eu faço sons enquanto eu expiro. O espírito tem vontade, mas o corpo é fraco. A vodka é boa, mas a carne está podre. 37. 93. O que se passa com eles? Estes conhecem-se há tanto que sabem as mesmas piadas. Então, para poupar tempo, deram um número a cada uma delas. Ah, isso é fantástico. Deixa-me tentar. 39. O que se passa? O que é que eu fiz de errado? Tem tudo a ver com a forma como o dizes. Onde está o planeta? Onde estamos nós? Lá fora, o mundo está a acabar. Caras e caros ouvintes, o mundo está mesmo a acabar. Eu e as aranhas, e as formigas, os caracóis, nós. Traduzir o intraduzível, mostrar os registros possíveis da humanidade. Da humanidade antes de inventar a escrita. No sudeste da Anatólia, no alto do Monte Germos, uma série de monumentos megalíticos circulares e retangulares, erguidos por povoações de caçadores recoletores no Neolítico. Göbekli Tepe está na Mesopotâmia, a região que viu nascer as comunidades agrícolas mais antigas do mundo. Estruturas monumentais, provavelmente edifícios comunais, construídos há mais de 10 mil anos. Há um jogo de anéis com figuras de animais, tipo totems. O pessoal associa isso ao dilúvio. É tudo novo, não se conhece nada igual àquilo. Guardiães, guardiães da água, guardiães do cosmos, guardiães do tempo, guardiães da vida, guardiães da beleza que atravessam eras e por isso nunca morrem. Levam e trazem mensagens e quando os vemos confundimos-os por deuses. O grande colapso. O fim da civilização. Agora as pessoas são clones. No século XXI da era antiga, a história acabou. Foi o fim da história. Os pobres foram mortos a tiro. E à bomba. Exterminados na Terceira Grande Guerra Mundial. A Sexta Internacional, liderada pelos povos zapatistas e curdos, mobilizaram os 99% numa guerra incessante contra o Vietnã, o grande capital. A reprodução humana primeiro foi obrigatória. O aborto era ilegal em todos os estados do mundo. Os humanos multiplicaram-se. Em 2000, eram mais de 30 mil milhões de seres humanos a viver. Foi uma guerra como antes nunca se tinha visto. Mais de 15 mil milhões mobilizaram-se contra os clones e os robôs do Vietnã. Caíram na Terra 3 bombas por segundo durante 100 anos. A grande revolução começou no Irão em 1444. A marcha tornou-se um símbolo. Os governos do mundo foram derrubados. Durante 20 anos o mundo viveu na anarquia, mas os ricos estavam a preparar-se. Primeiro foram todos para a Nova Zelândia enquanto fugiam dos seus países com os seus mega iates, aviões, foguetões. Viviam na Nova Zelândia cerca de 300 tecnofeudalistas. Lá formaram o eixo do Leviatã e declararam guerra a Gaia em 2040. Durante os 20 anos de anarquia, milhões de comunas surgiram em quase todas as grandes metrópoles. As barricadas construídas pelos anarquistas foram erguidas em todas as vilas. A Sexta Internacional declarou a união de todos os povos em 2030. Durante esses 20 anos, a pobreza desapareceu, a fome acabou, 99% da humanidade teve acesso à educação, a uma casa. Mas Gaia estava zangada, a terra sofria a cada momento os golpes infligidos durante 5 séculos de exploração e 2 séculos de esgotamento de recursos. Em 2038, já a Sexta Internacional iniciava as operações de guerrilha que viriam a ser chamadas nas ruas como Exército Interespécies de Libertação da Terra, ou EILT. Todos os animais do planeta foram convocados. Durante os 20 anos das comunas, todos os animais foram libertados, todas as jaulas abertas. Nas cidades, era comum ver-se vacas, cabras, ouriços, macacos, cães, elefantes, hipopótamos, ovelhas a ruminar. Todas as estradas foram destruídas para devolver à terra e à água os seus cursos naturais. Toda a gente andava a pé, de bicicleta ou nos elefantes, 30 metros de comprimento e 3 andares onde cabiam 700 pessoas por viagem, foram construídos pelos anarco-sindicalistas durante as grandes coletivações. Os comboios andavam sempre cheios e os carros foram banidos para sempre, para serem reutilizados na construção dos elefantes-bus.